Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e em transmissão simultânea pela União Rádio Web de Piracicaba. Esse programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência, com as suas perguntas, com essa interação tão agradável todos os domingos que temos aqui, para ampliar e difundir o conhecimento da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, dia 10 de janeiro de 2021, uma linda manhã aqui em Santa Bárbara, quente, e a gente olhando para o Parque dos Ipês com essa linda imagem, a gente fica apto a começar mais um estudo, mais uma conversa sobre esses aspectos tão interessantes que Kardec destaca no livro A Gênese. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de bondade, de carinho, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. O tempo aqui também está bonito, né? Aqui observando o campo do 15 de novembro de Piracicaba, está realmente muito bonito. E que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, estar em sintonia com o alto, para que nós possamos aproveitar o melhor desse tempo que passaremos juntos. Um grande abraço a todos e um bom dia. Muito bom, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão conosco nestas ondas da internet, né? Nós temos que lembrar que não está em transmissão simultânea pela União Rádio Web. Ah, sim. Nós estamos aí desde abril, maio, né? Mais ou menos, fazendo o nosso programa via YouTube. E pelo YouTube da USE Piracicaba, porque o programa Visão Espírita, ele foi criado pela USE de Santa Bárbara e hoje ele é encampado pela USE de Piracicaba, né? Então nós usamos o canal do YouTube da USE Piracicaba, que é justamente o órgão que nos acolheu agora nos últimos 2 anos aqui em Piracicaba, quando nós montamos nosso estúdio, né? Quando a gente estava começando a pegar gosto de explorar o nosso estúdio, veio o Covid. Então, agora nós temos que no novamente nos organizar e está indo de forma brilhante. Agradecemos a participação de todos que comentam, que colocam suas perguntas, que ajudam na divulgação, que é outro bem maravilhoso que todo mundo pode fazer. Porque, afinal de contas, o programa não é nosso, é da espiritualidade. Nós somos os pequenos apresentadores do plano encarnado e contamos com a grandiosa participação de todos vocês, nos ouvindo, comentando, perguntando, nos entusiasmando para continuarmos nesse trabalho. Um ótimo programa para todos nós. Muito bem, meus amigos. Vocês lembram que na semana passada nós não conseguimos fazer todas as perguntas, ficaram faltando duas perguntas para o Luiz, duas para o Alain. Então, essas duas a gente começa hoje fazendo e dá sequência. E nos itens do livro A Gênese, que nós estamos estudando e conversando com vocês, em cada item o Kardec ele destaca uma tese, uma teoria, uma colocação bem feita, ou ele faz a tese, a antítese, ele vai destacando para cada um de nós e vai nos ensinando a raciocinar, como ver, como entender esses escritos que ele fez. E hoje temos ao programa o título de Criação da Alma. De onde viemos? Porque é natural que todos nós fiquemos perguntando como é que isso aconteceu faz 100 anos, 1.000 anos, 10 mil anos, 50 mil anos. Então, isso é um questionamento, é uma dúvida que todos têm E hoje o programa chama exatamente isso para mexer com todos vocês que façam perguntas. Luiz e Alan, eles vão responder. E sobre esse tema, a gente fala uma coisa que eu escrevi sobre esse título, que é a inteligência. Ela povoa o universo em condições ainda desconhecidas. Os sinais de sua presença são perceptíveis no espaço para quem vai além dos estreitos limites da matéria. Nossas faculdades visuais, auditivas, são veículos ainda incapazes para detectar esses sinais de inteligência no universo. Todavia, a alma pode acessar essa pulsante vida no mais além. Muito bem, meus amigos, com essa pequena introdução, a gente fica apto para começar a estudar o primeiro livro, que é o livro da coleção do Fonte Viva, um livro chamado Fonte Viva também. A gente sempre convida vocês a comprarem esses livros. A leitura é o caminho mais fácil para entender o que nos diz. O capítulo de hoje, selecionamos o capítulo 160, A Luta Vulgar. Emmanuel destaca uma frase na epístola de Paulo aos Gálatas, quando Paulo fala o seguinte: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Emmanuel assim se expressa: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usarmos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes da compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Luiz. É a pura matemática. A forma como nós lidamos é o que nós colhemos. O que é que nós fizemos em 2020? Por influência, né, daqueles que deveriam nos governar e nos conduziram exatamente por todos os caminhos mais inconsequentes possíveis, nós tivemos aí aqueles responsáveis pela condução da sociedade, diretrizes que nos levaram a esse caos que nós estamos vivendo. Uma grande parte da população num estado de depressão. E eu chamo a atenção por uma frase dessa lição: afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. O que que fizeram? Como o carnaval ia render para o Estado, sem problema realizarmos o carnaval. Enquanto na Índia, um amigo meu estava fazendo um cruzeiro por lá, na Índia proibiram os passageiros ingleses de descerem por causa da situação da Covid na Inglaterra. Então, aqui fizeram vista grossa para aquilo que interessa em termos de dinheiro para arrecadação. Obrigaram o estado de São Paulo a ficar parado todo ao mesmo tempo, quando poderia ser essa paralisação gradativamente, não desgastando outros que não estavam vivendo o problema de forma imediata. E todos nós nos isolamos por influência e por mando do Estado, quando nós deveríamos ter usado o bom senso. Eu não sou a favor desse convívio e dessa convivência de forma exagerada e de forma inescrupulosa. Agora, em dezembro, eu fui a Rio Claro e a minha filha foi me mostrar uma praça que estava sendo inaugurada lá. A praça estava lotada e as pessoas sem máscara, sem cuidados. E eu falei, meu Deus, isso aqui é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, sem sombra de dúvida, quando agora as contaminações estão caindo e de forma bastante acentuada, sem sombra de dúvida, isso vai voltar. E o retrato está aí. Então, não se trata de segunda, terceira onda, se trata de falta de bom senso da nossa parte. Em vez de se fechar totalmente, como mandam aqueles que não têm condições de mandar, que a gente faça a coisa de forma criteriosa. Você não vai fazer festa, mas também não vai se enclausurar, provocando toda essa situação do convívio social que menciona a lição, nos causando situação de deprimência. E outra coisa, quando nós estipulamos para nós um comportamento adequado, nós não deixamos chegar ao ponto de chegarmos à situação que todo mundo está chegando. Eu, durante todo esse ano, eu visitei todos os meus filhos, mas era uma visita mensal ou semanal na casa de um e sem abraços e sem beijos. É só naquele toque do punho. Viver em termos de conversa, com a devida distância, com critério, com máscara, mas não efetuar aquilo que não é recomendável. O isolamento social nos causa isso que a lição fala. Resposta, vou ler de novo. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. E é o que nós assistimos. A gente cansa de comentar casos, e esses casos todos têm o fundamento na depressão causada pelo isolamento. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Politizaram a coisa, nós não precisamos politizar. Vamos usar o bom senso. Tem uma outra frase que eu queria acentuar nessa lição. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Olha que definição de competência. Essa definição é clara. Ela se dá pelo trabalho, pelo esforço. Então, as lições que nós lemos, nós temos que aprender a extrair delas aqueles ensinamentos que, em cima desses ensinamentos, a gente possa meditar, aprofundar, para aproveitar o máximo daquilo que nós temos à nossa disposição, que é a doutrina dos Espíritos. Esse tesouro que nós temos que assimilar e levarmos ao nosso leitor o interesse pela leitura desses tesouros. O que nós soltamos nesse programa são fragmentos do que a gente conhece através da literatura. Então, que os nossos leitores assimilem a necessidade de adquirir o hábito de ler. É isso aí, Geraldo. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Então, como você entendeu essa lição? Olha, é uma lição muito bonita essa. E é uma lição, ao mesmo tempo, muito prática, né? Ela nos traz a lembrança do nosso dia a dia, né? Como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia. O otimista, só por si, ele muitas vezes ele cansa as pessoas, né? Ah, porque ele só vê o lado bom das coisas, tal, tal, tal. Então, assim, o otimismo por si só ele é saudável, mas às vezes ele incomoda bastante, sabe? A pessoa que não está preparada, a pessoa que é pessimista, quando ela encontra com um otimista, é um choque muito grande, né? Fala assim, puxa vida, esse cara aí, para ele é tudo sonho, né? Para ele é tudo alegria e tudo mais, né? Mas é a questão de ver o copo quando ele está cheio, pela metade, eu tenho como olhar para aquele copo e falar assim, ele está meio cheio ou ele está meio vazio, né? Então, olhar para a vida e ver essa vida com o copo meio cheio é o papel do otimista. E ver ele meio vazio é o papel do pessimista, né? Na realidade, outro dia eu estava lendo um texto do Ariano Suassuna e ele fala que o melhor é ser um realista, né? Nenhum otimista que vê extrema alegria em tudo, nem o pessimista que vê desgraça em tudo, né? Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma grave crise de doença nesse momento agora, como em qualquer época do mundo, né? Ele pode achar que o mundo é um. Por que que ele está no mundo? Qual que é o fim que ele quer chegar nesse mundo? O que fizeram com o mundo? Para ele não serve mais, nada lhe agrada mais, né? E pode querer. Nós chegamos ao extremo de não ser tolerantes com nós mesmos e com as situações que nós estamos passando, que, por sinal, é a pior intolerância que tem. E nesse extremo que a gente chega, nós acreditamos que podemos pôr fim à nossa própria vida, porque eu sou intolerante com a minha situação. Então, nisso, eu sou um materialista total, né? Eu deixei de acreditar que existe Deus, eu deixei de acreditar que existe um porquê Deus está passando por aquilo, eu deixei de pensar nas pessoas que estão na minha volta, que vão vendo eu colocar fim na minha vida, porque eu não tolero mais o que eu estou vivenciando. Os nossos atos significam muito. Quando a gente chega, por exemplo, a semana eu fui num estabelecimento comercial, que eu não vou falar o qual, por motivo de respeito, e lá as pessoas todas são muito amarguradas, sabe? Normalmente eu falo que o ambiente de trabalho tem muito a ver com o proprietário. Então eu conheço o proprietário lá, eu sei que ele é amargurado, todo mundo que consegue continuar trabalhando lá é amargurado também. Mas eu chego dando um choque anímico de energia boa, né? Eu entrei já dando bom dia, mas com toda a minha potência da minha voz. Bom dia, tudo bem por aqui? Aquilo é um choque anímico. Você joga uma energia que dissipa um pouco aquelas trevas ali, sabe? Mas você tem que fazer com convicção, porque lembra que você está levando luz na escuridão, não é fácil não. E a escuridão lá é grande, mas eu precisava do serviço daquele lugar, então eu não tinha outra opção. Era ali que eu tinha que ir. Bom dia! E a hora que eu saí, todo mundo falou tchau para mim, coisa que não é deles. Então, eu melhorei aquelas pessoas? Não. Eu dei um alento que pode ser que aquilo, um ou outro, se influencie e se mantenha numa linha mais positiva, numa vibe mais positiva. Agora, é muito mais fácil eu ceder ao negativismo. É muito mais simples eu ceder às coisas, né? A dor, por exemplo, né? Então, eu posso encarar a dor de várias maneiras. Lembrando que esse título é na luta vulgar. É isso que Emmanuel falou. É o normal de todos nós, gente. Não tem coisa diferente disso. Tem hora que vai ser muito legal, tem hora que vai ser uma porcaria as coisas. É normal. É a luta do dia a dia. Tem dia que a gente vai chegar em casa e falar: nossa, mas que dia, hoje foi complicado, né? É, vai ter assim. Mas vai ter dia também que você fala assim: nossa, que legal. Então, se você puder entrar na padaria, falar bom dia para a mocinha que vai pegar o pão pra você, se você puder agradecer o caixa que recebeu o dinheiro, se você puder fazer uma gentileza de abrir uma porta ou outra. Por exemplo, eu falo para minha filha, agora ela não está indo na escola por motivos óbvios aí, né? Mas quando eu levava ela para a escola 2 ou 3 vezes por semana, eu falava para ela: vamos sair bem antes, porque a escola dela é um pouco longe de casa e tem que ir de carro, né? Dá uns 15 minutos de carro. Então eu falava para ela: vamos sair bem antes. Ela: mas por que, pai, bem antes? Falei: ó, pelo seguinte, a gente faz o percurso com muito mais tranquilidade. A gente pode parar numa esquina para deixar alguém passar na nossa frente. A gente pode deixar um carro passar na nossa frente que você percebe que está mais apressado. Você pode dar lugar por detrás passar porque você vê que ele está com pressa. Você viaja, você olha as flores, você vê as árvores floridas, você tem como apreciar o percurso. Saia mais cedo, faça esse exercício, não entra no dia a dia da correria do dia. Curta seu dia, aproveite o dia, aproveite as oportunidades que Deus colocou no seu dia para fazer do seu dia um dia melhor. Hoje está um dia ensolarado e quente, nós estamos no verão. Tem gente que só vai reclamar do calor, como tem gente que vai ver o sol maravilhoso que deixa tudo mais belo. É uma escolha, gente. Emmanuel nos fala: a abelha busca o mel, a abutre a carniça. Onde eu estou me conectando? No mel ou na carniça? É isso, Geraldo. Bom, eu costumo falar que à medida que a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai desfazendo algumas imagens que estão arquivadas no nosso inconsciente, e hoje nós falaremos do inconsciente, que muitos de nós ainda guardam no inconsciente aquela cena de um julgamento. Após a morte, seremos julgados como se estivesse diante de um tribunal. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. A lição, como diz Luiz, é muito clara. Escrito, Paulo escreveu aos Gálatas: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Principalmente nas obras de André Luiz, a gente percebe que a gente colhe exatamente aquilo que a gente fez. Em pensamento, em atitude, em intenção. Então, nesta vida, ou depois desta vida, não iremos para um tribunal, porque o tribunal é a própria consciência. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, que é o personagem principal da obra, que havia se suicidado, ele entrava em delírios, em sonhos, em pesadelos, e ele olhava para os próprios braços e não via as mãos. Ele havia se suicidado. Então, isso é a própria consciência fazendo esse julgamento, fazendo essa condenação. Então, nós seremos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Com isso, na luta vulgar, é o dia a dia. O Mano destaca uma coisa, só para finalizar, que essa lei de ação e reação não vai ocorrer só depois da morte. Já está ocorrendo no nosso dia a dia. Como disse o Alain, ambientes são ambientes precários, desequilibrados, que estão colhendo o que estão semeando. Tem pessoas que são muito agradáveis, simpáticas, bondosas, que você gosta de conversar. Está colhendo o que está semeando. Então, cada um ceifará aquilo que semeou. Isso é uma coisa muito clara, que à medida que você lê a doutrina espírita, isso fica escancarado à sua frente. Fala, Luiz. Geraldo, você falando aí a coisa vai suscitando, né? Inclusive, isso é importante para nós nos analisarmos. Se eu sou pessimista, se eu sou desequilibrado, eu tenho que raciocinar de onde eu vim. O que que eu vivi? A partir do momento que eu chego à conclusão que eu sou assim, por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás, eu tenho que usar o raciocínio. E o raciocínio me diz, muda, cara, muda, porque isso é o que você foi. E você reencarnou para mudar isso. É isso aí, Geraldo. Meu Geraldo, a Vera Calado, olha aí no texto, aí no vídeo, né? Ela deseja bom dia e ela fala que é uma grande oportunidade de aprendizado. A responsabilidade de cada um é o que a doutrina ensina. Somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. Sou a Vera de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vera, é isso mesmo. A gente planta o que a gente deseja, mas a gente colhe o que a gente plantou. Né? Então, é um fato que não tem por onde, né? O Wagner fez uma pergunta, ela está meio fora de contexto, mas eu acho que cabe uma fala, porque muita gente tem essa dúvida. Eu já tenho uma pergunta, todos os seres vivos estão em processo de evolução? Me refiro às plantas, animais, vírus, bactérias, etc. Se sobrar um tempinho durante o programa, por favor, me respondam. Eu acho que sim, nós precisamos responder, porque é uma dúvida constante, né, Luiz? Inclusive, Alan, eu remeteria o Wagner a um endereço que eu trouxe justamente pelo título que o Geraldo deu ao programa. Eu cataloguei esse assunto como Gênese Espiritual. Isso. E o Wagner vai adorar ler um artigo que chegou hoje para mim, não por acaso, da Revista Espírita. Não, Estudos do Espiritismo. Eu vou passar o endereço para o Alan publicar. Passa, tá aí, bom, Alan? Passa agora, que eu já ponho no ar aqui, todo mundo vai ficar curioso. Essa publicação tem 14 páginas. Dá para o Wagner se esbaldar aí, tá bom? Talvez Maravilha, eu saia do ar aqui, porque eu sou meio pichote, tá, Alan? Mas é bom entender que tudo no universo evolui para algum lugar, para alguma forma. Tudo caminha para cima e para o alto, né? Falando de uma forma bem rápida, Wagner, o que, que acontece? Acontece assim, ó. Existe um princípio espiritual e um princípio material. O princípio espiritual no homem, ele é individualizado. Né? Como individualizado que ele é, ele consegue com isso ter uma consciência e assim reencarna evoluindo num mesmo conceito, no mesmo ser. É um ser imortal, se torna naquele momento. Nos outros reinos, nos outros animais, é um princípio espiritual apenas, ele não é individualizado, ele não tem consciência. Então, é mais ou menos assim. O Luiz até dá um exemplo bacana. Lá no cachorro, o princípio espiritual é como se fosse a roda. Na planta, é como se fosse o limpador do para-brisa. Cada um desses princípios é uma parte componente de um carro. Só se torna um carro quando junta tudo num ser humano e Deus dá a centelha divina, que é o combustível, dá a partida e a gente daí passa a ser individualizado. Eu não sei se deu para fazer a alegoria correta de uma forma rápida aí. Então, tudo está em evolução. O princípio espiritual naqueles seres está em evolução, mas eles não são ainda individualizados. É isso aí, Geraldo. Interessante que o próprio André Luiz e Kardec falam exatamente o que você falou, né? Tudo evolui, só que de formas que ainda desconhecemos. Existem situações e leis que regem todas essas dimensões da vida, né? Muito bem. Dando sequência aqui, são 9 horas e 59 minutos. O Luiz deve estar nos ouvindo aí também. Ele está conectando, ele voltou. Aê, Luizão, viu? Já mandei pelo Gmail, tá, Alan? Aqui, ó, o que o Wagner falou: estamos conectados, Luiz, por isso que eu perguntei. E aí depois você passa para a gente também, né, Alan? Eu vou passar, deixa eu comentar. Está no Gmail, tá, Alan? Vou fazer já. Vamos começar o segundo bloco, que é o livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. E a nossa intenção é ler esse livro inteiro sobre as parábolas e muitas histórias interessantes que terão mais adiante. E hoje é a parábola do juiz iníquo. Eu faço a leitura e depois vamos aos comentários, né? Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vivia constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. E ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo mesmo: se bem que eu não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Luiz, sobre o juiz. Geraldo, a parábola é bastante interessante, porque ela nos dá a informação de que aquele a quem apelamos, ele pode não nos atender por princípios. Mas nós não podemos jamais perder a fé, que é exatamente aquilo que o juiz acabou atendendo. Atendeu pela insistência. Então, quando nós, em função de não sermos atendidos, nós paramos de pedir, isso revela um desânimo, uma incerteza. E se nós entendemos que Deus nos atende sempre, nós não paramos de pedir. Nós continuamos insistindo naquela tecla, no sentido de sermos persistentes naquilo que nós queremos. Então, que a gente nunca desista, que a gente nunca desanime. Aparentemente, inclusive, existe uma historinha muito interessante a respeito da rã. A rã caiu no leite e ela continuou batendo, batendo, batendo, até que o leite virou manteiga. E aí, tendo uma superfície sólida, a rã, então, teve oportunidade de encontrar local firme para dar um impulso e sair dentro da vasilha. O cristão, ele tem que partir do mesmo princípio. Não pode desanimar. O que nós temos que entender é que existe um Criador. Isso é muito forte. Tudo quanto é injustiça que nós estamos assistindo, ela está sendo praticada por criaturas que foram criadas pelo mesmo Criador. Essas criaturas são espíritos que chegarão à perfeição. Isso é uma verdade. Se existisse dogma no espiritismo, esse seria um dogma. Então, nós temos que entender que a persistência tem que partir de nós. Isso aí nós vemos na vida com relação a filhos, com relação a amigos, com relação a infratores. Nós não podemos desistir nunca. A gente tem que entender aquilo que a espiritualidade nos passa. O Emmanuel nos repete sempre: semeia e passa. O que é esse semear? Esse semear, exatamente, é você praticar aquilo que você tem que fazer. Porque quando aquela pessoa que convive com você vê em você também o desânimo, ela vai dizer assim: foi só uma questão de tempo. Ele agora está motivado pelo mesmo motivo que me levou ao desânimo. Então, nós temos que persistir naquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que existe um Criador e que esse Criador é o Supremo, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar, persistir sempre naquilo que nós acreditamos. Existe um tempo. O Espiritismo surgiu depois de 1857 anos. Agora tiveram criaturas mais afoitas que acharam que o Consolador surgiu depois de 30 dias que Jesus morreu. E nem foram capazes de meditar que Jesus disse assim: eu não posso vos falar agora porque vocês não entenderiam. Então, se houvesse uma mínima capacidade de raciocínio, dizia assim: pera um pouquinho. Se Jesus não falou, por que que 40 dias depois a verdade se estabeleceu? Então, nós precisamos crer. É exatamente a questão da primeira lição, a fé. A fé não pode esmorecer. E quando a fé não esmorece, nós não nos cansamos de continuar tentando. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, como você vê essa parábola do juiz iníquo? Eu gosto sempre de pegar pelas palavras, né? Eu gosto da a palavra, ela fala, né? Por que foi dado esse título, né? Juiz iníquo. Iníquo, o que seria iníquo? Iníquo é aquele que é contrário ao que é justo. Então, olha só. O juiz que é contrário ao que é justo. E por que ele usa o juiz como exemplo? Ele usa o juiz como exemplo porque o juiz é aquele que deve ser justo. Então, o juiz que é injusto. Por isso, né? A parábola do juiz iníquo, juiz que não é justo. E Caibar, no comentário dessa parábola, ele fala assim, que antigamente o Jesus usou o exemplo do juiz que não é justo. E que hoje, não é só juiz que não é justo, né? Tem o que pede, o peticionário, que também não é justo, pede o que não deve. Tem o lar que é injusto, tem o homem injusto, tem colações injustos, sociedades injustas, governos injustos, leigos injustos, sábios injustos. Tudo isso porque nós entramos numa sociedade muito de consumo, muito materialista, e infelizmente a maior parte das religiões fortalecem ou preservam essa injustiça, fazendo diferenças entre as pessoas que frequentam essas religiões, né? Então, quando nós pensamos numa parábola que Jesus nos trouxe há 2000 anos, quer dizer que desde aquela época já existiam os injustos, né? Ele estava apenas dando uma ênfase que até um juiz, que era para ser o mais justo, estava sendo injusto também, né? Então, ele só, não é que todo juiz é injusto, muito pelo contrário, eu conheço juízes muito justos, mas, infelizmente, conheço também juízes injustos na nossa época, né? Então, nós temos que entender que a parábola, ela é muito forte, porque ela nos mostra o seguinte, que se, ele conhece a analogia dele, né? Se na terra há até juízes que são injustos, Deus nos céus nunca será injusto. E mais, ele não vai ficar esperando você pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, até uma hora que ele cansar de escutar para te ajudar, igual esse da parábola fez. Ao contrário, tudo que você pede, você vai ter, até mais rápido do que você precisa. Mesmo que você não pede, você vai ter dentro da sua necessidade e do momento que você precisa passar. Mas é uma parábola que nos faz pensar bastante sobre a justiça divina e sobre a justiça dos homens. É isso aí, Geraldo. Eu fico tentando imaginar Jesus falando essa parábola. Jesus tinha uma grandeza tamanha que, ao falar, ele estava enxergando a alma daqueles que estavam ali. E ele falava para a necessidade daqueles que estavam ali. É interessante você olhar a arquitetura da parábola. Como se fosse um médico de almas, ele fala do remédio primeiro, para depois falar da doença. Então ele falou, ó, não parem de orar e não desistam, como se dissesse, ó, esse é o remédio. Porque esse é o caminho. No mundo, esse é o caminho, porque no mundo você vai encontrar todas as formas de desequilíbrio. Aí ele cita uma das formas que era muito comum na sua época, que era o juiz injusto, que não existia lei. As leis, às vezes, era o próprio juiz, era o próprio Estado, e determinava-se coisas absurdas. Então, ele dá um destaque, e para mim, o destaque maior não é um juiz. O destaque maior é ore sempre. O que que ele está dizendo em orar sempre? Esteja em comunhão com Deus. E não desista. Porque eu sei que o homem é mais frágil do que perverso, mas eu estarei ao seu lado, confie em mim, não desista, mas ore, porque você estando numa condição espiritualizada, fica mais fácil você assimilar as adversidades da vida. Muito bem, meus amigos, então fizemos aqui o estudo dessa parábola, e é sempre interessante que a gente. Geraldo, eu só queria acrescentar uma coisa. Orando, a gente se prepara, inclusive, para não ser atendido. Se prepara para não ser atendido. Luiz? É, a voz dele sumiu, né? Entendeu? A sua voz sumiu, Luiz. Você está com um delay. Muito bem, a gente vai dar uma sequência, então. Nós estamos aqui. Hoje a gente vai destacar os itens 33 a 38 do livro A Gênesis, o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. E, Alain, eu vou inverter, então, faço a pergunta para você, a próxima eu faço para o Luiz. Tem problema. Kardec escreve no item 33 que, pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, fica clara a prova material da existência e da individualidade da alma depois da morte. Ele destaca assim: não existem mais recursos a desviar. O espírito sobrevive à morte. Aí eu faço essa pergunta a você: essa verdade, Alain, rompeu com quais paradigmas das outras religiões? Luiz, eu inverti a pergunta, primeiro eu fiz com o Sim, Alain, a fica próxima eu faço tranquilo, com você. já entendi, fica tranquilo. Então, Alain, que paradigmas que a crença na existência da vida depois da morte foram quebradas de outras religiões? Nossa Senhora, né? Essa é uma resposta grandiosa, né? O principal paradigma é o seguinte: se eu passo a ver a vida, né? Ou melhor, se eu vejo a vida como uma vida única, de uma experiência, né, de corpo única, eu me torno materialista, porque eu vou querer explorar a vida da melhor e maior e mais do que eu puder nessa vida. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder, porque é uma vez só, é a única chance que eu dou. Infelizmente, nós encontramos muitas piadinhas em cima disso também, né? Quando se fala, inclusive, da morte. A morte é o fim de tudo. Não, a morte do materialista é o fim de tudo. A morte do materialista é aquele que tudo acaba ali. Então, a maioria dos materialistas que acreditam numa vida única, ele quer viver a vida a mil, porque ele tem que explorar tudo, né? Quando eu passo a ver por um novo prisma que o espírito é imortal e está num corpo transitório, essa é uma mudança de 180 graus, né? Eu exatamente vou ao contrário, porque eu sei, somando até o primeiro comentário que nós fizemos aí do Fonte Viva, que tudo que eu plantar eu vou colher. Então, se eu não colher agora, eu vou colher depois. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que viver para um espírito imortal. Eu tenho que construir uma vida nessa encarnação, de tal forma que ela se torne apenas mais um capítulo na construção do meu espírito imortal. Esse é o grande paradigma transferido, ou mudado, ou questionado por essa questão da vida material não ser única, né? E do espírito imortal, esse sim muda totalmente a visão. Você imagina ser o catolicismo hoje, para falar de uma das religiões que é mais difundida no país ainda, né? Se dobrasse não pela mais pela vida única, né? Se ele começasse a ver todo mundo como reencarnante, Nossa Senhora, como que mudaria as coisas, né? Só que, logicamente, ia ter que mudar desde lá do seminário para formar novos padres, né? Porque não é fácil, não, né? É isso aí, meu amigo. Bem, e aí agora eu faço ao Luiz, e essa pergunta que eu vou fazer a você, Luiz, já me fizeram várias vezes, mas é interessante que a gente coloque. A gente fala na doutrina espírita que a verdadeira vida é a vida espiritual. E já fizeram essa pergunta. Se o mundo espiritual é a vida real, a verdadeira vida, para que serve a reencarnação? A reencarnação, ela serve como estágio daquilo que se aprendeu. Você, como médico, você estudou aí um tempão, quer dizer, fora o ginásio, fora o primário, você na faculdade estudou um tempão. E nesse estudo, para que o aprendizado se firme, a didática nos ensina que a gente deve ter aulas teóricas e aulas práticas. Então, na realidade, a encarnação nada mais é do que um teste, do que uma prova, do que um exercício daquele que você aprendeu na vida espiritual. Então, quando você assimila isso, inclusive aproveitando um gancho só para acrescentar aquilo que o Alan há pouco respondeu, se você tem dificuldade para entender a reencarnação, encha a paciência dos espíritas que você conhece. Faça perguntas, questiona, mas vá em frente e procura confrontar aquela sua dúvida. O Kardec levou 3 meses para que os espíritos convencessem a respeito da reencarnação. Porque se você tiver dúvida sobre a reencarnação, você, sem sombra de dúvida, vai ter certeza de alguns valores que você demora para se livrar deles. Né? Porque se você tiver dúvida da reencarnação, você também duvida que como é que se diz? É profícuo cultivar o tesouro que a traça não rói. Para que cultivar o tesouro que a traça não rói se você não acredita na reencarnação, se a vida é única? E você também não vai acreditar na justiça de Deus. Então, que nós possamos entender esses princípios básicos para que a gente possa assimilar isso e vivenciar. Se você não entender que você está aqui na Terra para testar aquilo que se aprendeu na espiritualidade, você vai querer aproveitar. Então, você, em vez de vir com a tarefa de fixar ensinamentos, você vem com a ilusão de que você tem que dar vazão aos seus sentidos. Aí a encarnação vai por terra. É isso aí, Geraldo. É, quando você falava, me veio à mente assim: a vida terrena tem modelos, propostas e dinâmicas diferentes da vida depois da morte. Lá é um outro contexto e segue um outro curso, as informações e a aquisição do próprio conhecimento. Aqui, como você disse, é a prova. Você vai colocar à prova aquilo que você acha que aprendeu. Então, você vivencia essas situações, né? Mas agora, Luiz, dando sequência, a próxima pergunta é para você mesmo. Está escrito no livro A Gênese, abre aspas, a razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial. Justiça distributiva e imparcial. O que é uma justiça distributiva e imparcial, Luiz? O Geraldo, aquilo que eu comentava sobre a questão da justiça divina. Uma vida única, ela me faz supor que Deus tem privilégios. Deu mais para o Alan do que para mim. Né? Por que fez um aleijado e o outro perfeito? Por que fez um feio e um bonito? Então, quando a justiça é distributiva, ela lhe dá num dia aquilo que vai dar para o outro num outro dia. Então ela é equânime. Você vai viver todas as situações em várias encarnações. Você, em cada encarnação, vai vivenciar uma experiência para você angariar o conhecimento que aquela experiência te propicia. Você, como pobre, como necessitado, como miserável, você vai vivenciar situações que o teu espírito vai aprender naquela condição, se for um espírito resignado. Mas esse espírito pode se revoltar. Aí vai indicar que você, naquele quesito, você precisa dar uma aperfeiçoada. Então, é, na realidade, um plano de vida para nós. Nessas experiências, nós vamos revelando as nossas necessidades de correção. Então, a justiça é distributiva porque a cada um, segundo as suas obras, em diferentes encarnações. É isso aí, Geraldo. Excelente, Luiz. Muito, muito completa a resposta. Agora, como eu gosto muito do Alan, eu gosto de fazer alguns desafios para ele aí, né? Alan, você como estudioso da mente, do psiquismo, é muito comum quando a gente vai aos terapeutas, aos psicólogos, aos psiquiatras, a gente ouvir aquelas divisões da mente humana, consciente, inconsciente, ego, superego, id. Depois que a gente morre, Alan, no seu entendimento, o consciente do Geraldo aqui será o mesmo consciente do Geraldo após a desencarnação? O inconsciente do Geraldo aqui, existirá um inconsciente no mundo espiritual? Bom, vamos lá. Quando na psicologia Freud definiu o termo consciente, semiconsciente e inconsciente, ele dá o nome dessas três áreas de instâncias, né? Instâncias a gente pode explicar de várias formas. A que eu mais gosto de utilizar, e aí é uma opção minha, né? São recursos. Então, o nosso cérebro, ele tem alguns recursos de sobrevivência. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Se eu tiver que perguntar para qualquer um daqui, o que nós almoçamos há 3 dias atrás, nós vamos ter que parar, pensar onde que eu estava, almocei aonde, e se eu esforçar um pouquinho, eu chego lá, eu lembro. Isso é o que Freud chamava de semiconsciente, que é algo que não está pronto para responder de bate-pronto. O consciente é isso que nós estamos usando hoje aqui, estamos trocando ideias com o nosso consciente, é aquilo que está claro, que está fácil de eu pensar. O inconsciente é aquilo que eu não acesso fácil, não quer dizer que eu não acesso com facilidade. Então é algo que está muito escondido, não no sentido de eu não querer encontrar, mas no sentido de ou não ser muito importante agora, ou naquele momento ter sido muito pesado eu levar para o consciente e eu escondi no inconsciente. Então, nas terapias, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, vai se investigar isso que nós escondemos de nós mesmos, que, entre aspas, estaria nessa instância inconsciente. Veja que o cérebro não é tripartido, não existe um pedaço do inconsciente, um pedaço do consciente e um pedaço do semiconsciente. Não é um lugar, não é um local geográfico. Tentaram até achar esses lugares no cérebro, muitos pesquisadores, não é isso. Não é no cérebro do corpo físico. Essas instâncias funcionam na mente do espírito. Então, o espírito é o que prevalece após a morte do corpo físico, é ele que vai continuar, ele que é imortal. Quando ele desencarna, por que que ele vai deixar de ter inconsciente, semiconsciente, consciente? Não, vai continuar o mesmo. A única coisa que vai acontecer é que ele não tem mais o filtro das percepções, que é o corpo físico, e as percepções vão ampliar. Ele vai conseguir ver algumas coisas que aconteceram com ele, ou que poderiam ter acontecido e não aconteceram, ou porque ele convivia com aquele ou com aquilo, porque ele nasceu daquele jeito. Isso vai ampliar a capacidade de consciência de inconsciência, de esclarecer um pouco dessas inconsciências, de entender muitas destas instâncias. Então, na realidade, não é que elas vão deixar de existir, elas vão mudar de forma, não é uma forma instalada num ponto do corpo físico, é a da mente e do espírito. Por isso que Chico falava que o dia que a psicologia, a psiquiatria, ela se somar à reencarnação, aí não tem para ninguém, aí a evolução vai ser plena. Alain, Muito eu bom. cataloguei isso do depoimento do Chico como médium e do Emmanuel se manifestando através do Chico. Os dois falaram a mesma coisa de forma diferente. É fantástico. Interessante. Luiz, a próxima pergunta. Eu faço a pergunta e vou fundamentar por que que eu fiz a pergunta a você. E você já citou isso na pergunta passada. Quando você olha para o mundo, você vê que o mundo é diferente em algumas regiões, em alguns lugares, em algumas pessoas. Então a pergunta é: existem privilégios na criação divina? Por quê? Porque você, por exemplo, você vê filmes da Alemanha, que é um país altamente evoluído e enriquecido, as condições de vida de alguém que nasce numa Alemanha, numa Inglaterra, são bastante diferentes de alguém que nasce em alguns países muito empobrecidos, muitos países da África, do Oriente, até da América do Sul também. Existe privilégio, existe você é mais, Deus criou essa diferença entre as pessoas? Não, o que existe, Geraldo, são afinidades. A gente sabe que no plano espiritual as afinidades reúnem os espíritos. No plano espiritual se dá alguma, no plano material existem algumas coisas semelhantes. Você tem países, por exemplo, africanos, você tem países europeus, você tem países na América do Sul, onde cada colonização, inclusive, foi feita de forma diferente. Então, você encontra núcleos onde o espírito que reencarnar naquele núcleo, ele vai reencarnar mais ou menos coerente com o seu estágio evolutivo. Haverão também espíritos que ali reencarnarão com o intuito exatamente de levar aqueles espíritos que ali estão, progresso, evolução. São aqueles que nós consideramos no Espiritismo como missionários. Então você vê que o modo é operado mais ou menos de forma semelhante pelo mundo espiritual. Agora, você vê também que, por exemplo, esses países onde os costumes aparentes são mais civilizados, eles também carecem de outros valores, como a espiritualidade. Você observa certas características em algum desses países que, teoricamente, são mais civilizados, como, por exemplo, o suicídio. Né? O suicídio lá é em número muito maior. O que você observa por trás disso tudo é um planejamento fantástico. E como o processo de reencarnação não se dá sem que a espiritualidade maior esteja no comando, você observa que todo esse processo de evolução se processa de uma forma muito equânime. Você vai reencarnar no local onde você tenha mais oportunidade, e, em compensação, você também vai contribuir com aquela comunidade para a evolução da sociedade. Então, quando nós entendemos isso, a primeira coisa que nós assimilamos é que eu tenho que procurar fazer o máximo onde eu estou. O Emmanuel tem uma liçãozinha simples, lindinha, que ele diz assim: Procura influenciar o círculo de pessoas que te cercam. Olha que coisa importante. Você tem, por exemplo, um presidente da República que ele pode influenciar uma nação inteira. Você tem uma criatura que vive num meio bastante simples e você tem a oportunidade de influenciar essas pessoas. Então, nós precisamos ter consciência de onde nós estamos e como nós precisamos agir para que aquilo de bom que nós temos possa ser passado àquelas criaturas da melhor forma. Brilhe a vossa luz entre os homens. Se você pegar uma pessoa que não está muito acostumada com a claridade, se você ficar muito brilhante, você vai enceguecer aquela pessoa. Nós agora mesmo estávamos falando sobre isso. Às vezes você tem que reduzir o seu brilho para passar àqueles que te cercam aquilo que elas têm capacidade de assimilar. Isso é sabedoria, o nome disso. Então, que todos nós possamos analisar isso com profundidade e nos educarmos para darmos aquilo que aqueles que nos cercam possam assimilar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, muito obrigado. Queria fazer um comentário, Alain. Esse é o meu irmão Irapuã. É o estilo dele, esses elogios que ele faz. Mas é um querido, é um querido. É, mas, Alain, durante a feitura do programa, me veio à mente assim: talvez fosse interessante sedimentar um pouco mais a continuidade da vida depois da morte. E a gente vê que muitas religiões, ainda hoje, ensinam, divulgam a vida única. E a gente vê que todas as ciências positivas ou não, filosóficas ou não, elas se utilizam do passado, presente e futuro. Como sustentar, Alain, uma doutrina, a ideia de uma vida única, sem passado e sem futuro? Parece assim, é caminhar para um precipício. Como você entende por que que ainda essas religiões defendem a vida única quando as evidências são tão claras e tão objetivas em qualquer estudo que você faça? Ô, Geraldo, na realidade, eu acho que o grande ponto que isso continua sendo preservado nessas doutrinas é o grande motivo de elas terem surgido do jeito que são lá atrás. É a necessidade de controle. Então, quando eu coloco que um sacerdote é a representação de Deus na Terra, o que ele fala é lei. Porque, afinal de contas, de alguma forma, sei lá de que forma, ele tem a procuração de Deus para cuidar das coisas dele na região que ele atua. Então, eu, como um seguidor sem buscar o entendimento das coisas, aceito cegamente o que ele fala. Então, a partir do momento que é imposto dogmaticamente que isso não é possível, eu não consigo questionar um dogma. Eu tenho muita dificuldade, né? Se a gente voltar também lá à psicologia que você citou, existem três outras instâncias que Freud aponta, que é o super-eu ou super-ego, o ego ou o eu e o id ou o isto. Esse super-ego, ele é formado com base do jeito que a gente foi criado e muito pela influência da religião. Então, se a gente recebeu das religiões um freio moral para eu não agir, eu vou vivenciar no freio moral daquela maneira. Aquele freio moral é o que vai me conduzir na minha vida. Então, logicamente, quando eu pertenço, nasci, fui criado, impuseram a mim aquele modelo de superego que eu tenho que seguir daquela maneira, né? Como que eu vou questionar isso, né? Como que eu vou acreditar de outra maneira, né? Como que eu vou sustentar em mim uma nova lógica, uma lógica reencarnatória, né? Que, sabe que na filosofia a gente faz várias matérias de lógica. E eu fui chegando à conclusão que existe uma lógica espírita. Por quê? Porque a partir do momento que eu parto do princípio que o espírito é mortal, a lógica mudou totalmente. É, não é mais lógico que o corpo nasce e morre num percurso. Não é lógico mais. É lógico que ele é imortal. Só isso. Então, como é lógico que ele é imortal, é lógico que a vida é diferente. Eu já não vivo e faço tudo numa encarnação só. Eu preciso desenvolver um processo evolutivo que embarca várias encarnações. Então, quando eu vou nascer no novo corpo, numa nova situação, num novo ambiente, nesse novo corpo, nesse novo lugar, nesse novo ambiente, eu nasci porque é importante eu estar ali para aprender alguma coisa. Eu fico ávido em aprender. Agora, se eu sou ávido em aprender e a vida é imortal, quem é aquele padre, ou aquele pastor, ou aquele religioso que fala que a vida é de uma vez só? Ele é o representante de Deus ou ele é um espírito encarnado com outras necessidades como eu? Ele é perfeito ou ele é falível? Ele é falível. E se ele é falível, ele pode ser falível no ponto de vista, na maneira que ele analisa a vida. Por que que ele não pode estar escolhendo o jeito mais complicado, que é de falar de uma vida única? Por sinal, com medo do que acontecer após a vida, é que se vendeu indulgências, é que se construiu igrejas, é que se construiu, até hoje, as obras das demais diversas igrejas, elas são sustentadas porque você tem que ter aliviado a sua consciência na vida, depositando bens na igreja que consegue aliviar a sua consciência. Esse é um processo da dominação. Quando a gente sai desse processo e vem para o Espiritismo, onde a vida é imortal, não existe um representante aqui que de Deus direto, ao contrário, nós somos todos esforçados, a ótica muda e aí realmente é um paradigma novo, é uma vida difícil, muito exigente e nós somos os responsáveis. Não tem ninguém que me alivia. Não é uma confissão que vai aliviar meu pecado, é uma vontade de corrigir com aquele que eu errei que vai corrigir o meu pecado. E é interessante, Alan, que a gente estuda e a gente entende o seguinte: você só fixa numa leitura que você faz de qualquer religião ou filosofia aquilo que é a sua crença. Aquilo que não é sua crença, você não guarda, você tem dificuldade de fixar. Então a gente guarda e fixa aquilo que nós acreditamos. Quando é uma ideia nova, de princípio você rejeita. Aí você precisa ter muito equilíbrio para voltar no assunto e entender que talvez seja o momento de você mudar. Diga, Luiz. Você sabe que houve uma pesquisa, que, se não me falha a memória, foi a revista Veja, há uns 3 anos atrás, e 80% dos católicos acreditam na reencarnação. Então, Curioso, né? vendo como a igreja age, que depois de 200 anos é que perdoou Galileu, você vê que o futuro não está difícil de imaginar, né? Até embasado nisso que você acabou de dizer. A igreja sabe que as pessoas não estão mais acreditando no que ela diz. Então ela vai mudar o discurso. Gente, ó, o Wagner colocou aqui: algumas pessoas não podem pensar que já que eu vou ter outras vidas, então vou bagunçar e curtir dessa vez, e nas outras eu procuro levar a sério, acreditando que só tem uma vida, há quem queira fazer o seu melhor. Wagner, eu acho que são pontos de vista necessários para a gente refletir, sim. Tem gente que pode pensar: já que eu vou ter outras vidas, eu vou deixar um pouquinho para melhorar na outra, vou fazer o que eu quiser nessa. Só tem um detalhe: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. A hora que você nascer na outra encarnação, numa situação miserável, você vai falar assim: por que que eu fiz tudo aquilo no anterior? A conta vai chegar, A né? conta vai chegar. E aquele que queira, acreditando numa vida só, queira fazer o melhor, olha, Wagner, eu vou contar para você que são poucos que pensam desse jeito, mas bem poucos. A maioria vai querer explorar a vida de forma completa, né, Luiz? Só acrescentando, né? que se o Wagner lendo os livros espíritas, ele vai constatar que a maioria que pensava assim, quando morre, chega na realidade. Aí chora, né? É o que aqui Jesus falou: choro e ranger de dentes. Ó, peraí, vamos continuar aqui, calma. Segura a ansiedade aí, Geraldo. Olha aqui, ó. O Francisco Moreto, ele fala aqui, ó. A evolução material e de conhecimento não quer dizer evolução moral e espiritual. Isso aí é verdade. Não é porque um país é muito evoluído materialmente e com muito conhecimento que quer dizer que é evoluído moral e espiritualmente. Tem muita gente que tem pouco matéria e pouco conhecimento da ciência, por exemplo, mas que tem uma experiência de vida e uma maturidade enorme, né? O Irapuã falou que você está na jaula dos leões, Geraldo. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas você depois me explica. A Regina, ela falou o seguinte, que, ó, muitos têm medo que Deus castigue se você procurar estudar algumas coisas, assim como Deus puniu Adão quando ele comeu o fruto que não poderia. Bem lembrado, Regina. A pessoa, ela, se aquilo não é um livro sagrado, ela não quer nem chegar perto. É verdade. O Luiz Bortolani fala assim, ó: bom dia a todos. Sobre a fala do Luiz, que temos que diminuir nossa luz, Paulo disse: se comer carne escandaliza meu irmão, então eu não como carne. Então, você quer falar alguma coisa, Luiz? Quero, quero. Acabei de reler o Paulo Estevam. A maior luta do Paulo foi exatamente isso. Eles estavam se livrando do judaísmo e ainda tinham discípulos que queriam conservar os princípios do judaísmo. Eles queriam que eu brincasse a circuncisão, né? E aí o Paulo fez uma briga danada, mas o Pedro contemporizava Paulo. Ele dizia assim: vai devagar, Paulo. Nós não podemos implantar tudo de uma forma, de uma vez só. Nós temos que ter critério, nós temos que ter bom senso, né? Então, nós temos que realmente contemporizar com aquilo que não dá para mudar, mas procurar tirar as pessoas daquele modo antigo, né, dos rituais. A mesma coisa nós podemos dizer com relação ao espiritismo atualmente. É? Você sabe que o Espiritismo recebe muita gente das igrejas, né? E que vem com aqueles vícios das igrejas, os rituais, né? Com aquela necessidade de encher os templos, e aí começa a ver essas inserções na doutrina. Então, que a gente vá devagar e com muito bom senso, com sabedoria. É sempre olhar o contexto em que aquilo foi pronunciado, né? Exatamente. Para não ficar uma frase solta, né? O Florisval, ele fala assim, ó: é uma verdadeira ida e vinda, como na escada de Jacó, lei da evolução. Imagina se todos fossem sábios e dados a é nos dado oportunidades de crescimento. Isso mesmo, Florisval, é uma dinâmica, né? Então, ora a gente nasce num país melhor, outra num país mais difícil, ora numa situação mais abastança material, ora com mais abastança intelectual. É um processo de aprendizado contínuo, né? Nós estamos onde deveríamos estar, não é para a gente se conformar, não, mas nós estamos onde a gente deveria estar para forçar a evolução do nosso espírito. Então, é esse o ambiente que a gente nasce. E aí, Forçar a evolução até onde ela permite. até onde a gente aceita também, até onde a gente é capaz de assimilar, né? E a Ive, a sua afilhada aí, meu querido Geraldo, ó: sabemos que existem espíritos que não tomam consciência imediata que desencarnaram. Alguns demoram séculos para isso. O que faz com que tomem essa consciência? Ó, Ive, acho que você está falando em cima do que eu respondi. Essa consciência, ela é proporcional à capacidade de assimilação da realidade daquele espírito. Então, se tomar a consciência para aquele espírito é pior, né? É mais nocivo para sua evolução. A espiritualidade permite esse ritmo de uma forma lenta para que aos poucos vá tomando consciência daquilo tudo que é, né? Fala, Luiz. O Alan, lembrando o Camilo Castelo Branco. Ele era isolado, era individualista, E na espiritualidade, ele ficou 70 anos para Exatamente. trincar, para sentir o quanto era dolorido o isolacionismo. E aí, quando ele sentiu, ele quebrou. E a espiritualidade respeita esse tempo. Porque na hora que você quebra de fato. Né? Então, é deixar chegar no fundo do poço. Porque depois que você bate no fundo do poço, não tem jeito. É, uma dica que eu vou dar para todo mundo, que eu brinco sempre, é o seguinte: você tem que criar o hábito da prece. Sim. Você desencarnou, sabe como que você percebe? Você acordou, você foi tentar passar os pés no chinelo, passou direto, depois até o espelho, não se viu. Você começa a ver que tem alguma coisa esquisita ali. Aí, se ninguém falar com você, ali a esposa, a filha, você fala, ih, será que eu fui ver se você não está dormindo primeiro? Se você Cadê não meu for dormir, celular, né? depois. Aí a única coisa que você tem naquela hora para fazer é a prece. Na hora que você praticar a prece, a sua vibração ela melhora, você vai ter muito mais chance de ser acolhido e ajudado nesse processo. Mas eu só vou lembrar disso se eu adquirir o hábito da prece enquanto eu estou encarnando. O Ivi, uma das dificuldades de se entender que desencarnou é que nós ficamos enclausurados em falsas verdades. A gente cria crenças e cria verdades para agradar a própria consciência. E você desencarna com essa carga pesada e você não se desvencilha de algumas coisas. Aí você não consegue enxergar o que está na sua frente. Então, todos nós, ao longo da vida, nós temos que ir nos vencendo todas essas atrações da matéria, para que um dia, lá na frente, quando nos encarnarmos, a gente tenha uma percepção um pouquinho melhor, que a gente já não é tão subordinado aos prazeres terrenos aqui. Olha, e como Muito bem. última pergunta aqui, Geraldo, tem mais uma, né? Você está ansioso, tá vendo? Você tá, não está fácil. Jesus, o Wagner pergunta aqui: Jesus vai reencarnar algum dia ou isso já pode ter acontecido? E ele continua: não só Jesus, mas os apóstolos também. Olha, Wagner, é o seguinte: Jesus, ele é o governador espiritual do nosso plano aqui, do nosso planeta, né? Ele encarnou há 2.000 anos atrás entre nós para nos ensinar a lição do amor. Mas como a gente ainda está repetente de ano nisso aí, eu acredito que se ele for voltar, é só quando a gente tiver aprendido o que é o amor. Então, Aprendendo. nós ainda estamos longe, mas longe, longe, longe, longe de aprender na amplitude que ele trouxe essa lição para nós. É uma lição muito ampla, muito grandiosa, né? Então, para a gente imaginar Jesus entre nós, ele teria que esperar a gente aprender a primeira lição. Para que que ele vai passar o capítulo se o primeiro capítulo ainda não foi entendido? Não tem jeito, né? Então, ele não deve voltar entre nós, não. Os apóstolos já é outro caso. Aí eu já não tenho notícia de todos eles. Eles eram pessoas em processo de evolução. Alguns não precisam mais encarnar entre nós porque já não são do nível de expiação e provas. Mas daí vêm como missionários, eles vêm trazer processos. Olha, você vai lá para ensinar aquele grupo, daquela região, daquela cultura sobre tal coisa. Então ele vem nesse processo de missionário, mas é uma missão, ele vem como missão, tá? Muito bem. O Luiz foi muito feliz quando nós abordamos a reencarnação, seus países industrializados, ricos, os países mais pobres. Mas agora, Luiz, é uma outra visão sobre a reencarnação. É assim: o que é a reencarnação sob esse prisma? Por que uns nascem com a saúde perfeita e outros nascem enclausurados na idiotia, em desarmonia, em cidades extremamente desequilibradas ou envolvidas por ambientes deletérios? Por que que acontece essas provas? Eu tenho muitos pacientes que vivem grandes processos psíquicos e mentais que agem como verdadeiros animais. Então, eu pergunto a você, por que você, que nasceu com a lucidez e a oportunidade de ler e estudar, Por que aquele nasceu com a idiotia, Luiz? Ô, Geraldo, a reencarnação tem uma só finalidade, né? É o nosso progresso, a nossa evolução. Casos especiais de finalidade de missão, né? Mas vamos pegar aqui o lugar comum, que é o processo de evolução. Existe uma lei na doutrina espírita que diz é ação e reação, causa e efeito. Então, na realidade, a causa o que que é? A causa é a origem de alguma coisa que produziu um determinado efeito. A reencarnação, você está observando o efeito e você quer remontar a causa. Então, dependendo da situação atual, você pode observar e deduzir que a causa deve ter sido uma coisa bem preta ou maravilhosa. Se você reencarna numa condição de privilégio, você não fica na ilusão de que a vida foi para ser gozada e você tem que estar de férias 35 dias por ano. Quando você está nessa condição, fica esperto. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Se Deus te concedeu nessa existência boa situação, na falta de dificuldades maiores, a tua responsabilidade é muito grande com relação ao mundo que te cerca. Seja consciente de que você tem que trabalhar o máximo e tenha a certeza que você fazendo o máximo, quando você terminar, ainda você vai ouvir assim: olha, faltou isso, faltou aquilo outro, né? Por quê? Porque nós nunca damos na realidade aquilo que nós poderíamos dar, porque sempre é planejado para a gente produzir ao máximo, né? Se você vem numa condição muito adversa, é sinal que nessa condição adversa você pode ter duas funções, como exemplo ou como reconstrução. Nós temos vários exemplos aí. Você tem uma moça que ela é privada dos pés e dos braços, ela dirige avião. Você tem aquele moço lá, o Nick Fujimik, lá que é um iugoslavo, alguma coisa. Ele dá palestras de motivação para pessoas que se envolveram com droga. Então, nós que temos um corpo perfeito, a gente deve refletir sobre esses casos. Diz assim: como é que pode um cara que não tem um braço, não tem perna, é um toco, ainda falar que Deus é amor e ficar estimulando? Meu Deus, o que é que existe aí? Esse cara é um alucinado? E aí você procura ouvi-lo, procura escutá-lo. Existe um palestrante espírita que ele era levado de maca aos centros espíritas e ele era colocado em cima da mesa e botava o microfone ao lado do seu lábio e ele começava a fazer palestra. Então, nós precisamos cada um entender o seu contexto. Eu nasci numa condição terrível. Como é que eu ajo em relação a isso? Se eu ajo de forma positiva e procurando o melhor que eu posso fazer naquela condição que eu nasci, aí eu posso me situar. Eu posso ser um espírito vencendo a minha encarnação, né? E eu, sem sombra de dúvida, eu vou obter sucesso nessa encarnação. E essa encarnação, inclusive, eu tenho mais chance de atingir o máximo. Porque na condição adversa é muito mais difícil você executar. Então, que a gente, em suma, estude a doutrina espírita, porque ela nos dá a resposta. Senão, eu vou ter que perguntar para o Alan, para o Luiz, para o Geraldo, e esse caso? E aí você é um eterno perguntador. Agora, a doutrina nos dá um manancial, né? Eu acabei de comentar com Geraldo, com Alain. Os bons livros eu li bem no começo da minha formação. Hoje eu li o reli o Paulo Estevão, eu não lembrava nada. Por quê? Porque quando eu li, eu não tinha ainda um espelho dentro de mim que me chamasse atenção sobre vários casos. Hoje não. Eu já li uma porção de coisa, então cada coisa que eu leio, eu bebo aquilo. Então eu vou reler todos os livros que eu já li, principalmente os clássicos, porque agora, sem sombra de dúvida, o meu filtro vai estar muito mais aperfeiçoado. É isso Muito aí, bom, Geraldo. Luiz. Alan, a próxima pergunta que eu ia fazer a você, você já respondeu na pergunta anterior. Então, eu vou adiantar a pergunta a você. Estamos falando de reencarnação, criação da alma. Existem provas e evidências da veracidade das reencarnações? A gente fala, a reencarnação. Existem provas, livros, trabalhos sobre a reencarnação, mostrando que de fato existe? Nossa, Geraldo, existe tanta coisa que é difícil até a gente dar um exemplo em particular. Mas eu vou dar um exemplo de um livro. Não está fácil de eu pegar ele aqui agora sem eu sair do ar. É um livro do Ian Stevenson. Ian Stevenson é um pesquisador americano. Eu não sei se ele ainda está vivo, ou acredito que ainda esteja vivo. E ele tem um livro que chama 20 Casos Sugestivos. De Oi? reencarnação. De 20 reencarnação. casos de reencarnação. 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu gosto dessa palavrinha que ele põe no meio, por quê? Nesse livro, ele vai pegar, numa época que a internet não era como hoje, né? Vamos lembrar disso, casos de crianças que reencarnaram em situações. Que, por exemplo, vou contar um caso bem rapidinho. O menino escutava barulho de motor e ele saía correndo, escondia embaixo da cama, embaixo da mesa, ele ficava aterrorizado. E ele, isso com 1 ano de idade, pequenininho. Aí, quando ele começa a falar que ele não era daquele país, que na realidade ele era de outro país, e lá naquele país que ele morava. Ele morava com o pai, com a mãe, com os irmãos e tudo mais, ele começou a falar na língua daquele país. Então, o Ian Stevenson foi investigar. Quando levou ele para esse outro país, ele foi guiando, com 2, 3 anos de idade, o caminho até na casa dele. Ele falou: essa era a minha casa. Quando chega lá, bateram na casa, a casa realmente foi destruída na época da Segunda Guerra Mundial por um bombardeio, e tinha um menino com o nome que ele falava que tinha, filho de um casal lá que tinha aquele nome mesmo, que morava naquele lugar. Então aí o Ian Stevenson fala assim: se não for um caso de reencarnação, como que a gente explica isso, né? Eu estou resumindo o caso de forma bem grosseira. Lá ele relata com detalhes e tudo mais. Então, existem um monte de jeito. Tem agora aí, há pouco tempo, apareceu um menino japonês que, com 6 anos, ele toca as maiores sinfonias do piano, coisa que um pianista, para tocar aquilo, precisa de anos de aula, e ele toca com perfeição. Então, são explicações que você começa assim: mas se não for a reencarnação, da onde vem essa história? Agora, quem quiser comprovar isso aí, vá no Vade Mecum Espírita, puxa o verbete reencarnação Vai e ter livro, cara. vai ler, vai ter livro aos milhares. Quantos tem, será, Luiz? O Alan deve ter uns 300, mas só uma outra coisa. Se você for no primeiro menu, ali tem reencarnação. Eu cataloguei todos esses casos que a televisão divulga de lembrança do passado. Tem uns 20 a 30. Esse Olha que legal. japonesinho aí, entende? Aí, ó. E só lembrando um outro livro, Alain, Seis Casos de Reencarnação do Brasil, do Hernani Guimarães Ah, Andrade. Hernani Guimarães, eu tenho também esse livro. É outro livrinho importante, porque esse é bem na nossa visão brasileira, né? É brasileiro, esse aí é um pesquisador brasileiro. Então, eu não vou aqui me ater a provar mais do que isso, né? Porque se eu provar mais do que isso, é demais. Vai ter que ler, tá bom? Luiz, como última pergunta para encerrar, e a gente deixa duas perguntas para a próxima. O Kardec sempre defende, sempre fala que a vida futura será o resultado daquilo que fizemos aqui. Então eu pergunto a você, por que acreditar no futuro é mais coerente para a evolução do espírito? Acredita nessa máxima, Geraldo, quem realmente se convenceu que tem um futuro. Por isso que a gente remete tanto as pessoas para o estudo. Porque não adianta acreditar no futuro assim de graça, né? Porque você não vai criar aquela certeza. Então, nós encontramos na realidade essa afirmativa nas pessoas que agem exatamente conforme essa filosofia. O que que adianta eu dizer que eu acredito no futuro se eu angario todos os bens do mundo, se eu não distribuo nada, se eu não quero dividir com ninguém? Né? Eu estou sendo um farsante. E não esquecendo, né, que os espíritos leem o que se passa no nosso coração. Então, quando você passa diante de um necessitado e não estende a mão, por mais que você diga que você acredita no futuro, os espíritos estão vendo que você não pratica, né, aquilo que Jesus falou: cultivai o tesouro que a traça não rói. O tesouro que a traça não rói é a gente praticar aquilo que a gente crê. Por isso que a gente remete às pessoas tanto para o estudo, para a análise. Porque eu preciso eliminar as minhas dúvidas. Não adianta nada eu recitar alguma coisa. Né? Enquanto eu não viver aquilo da forma como eu penso, eu não estarei construindo nada de firme, nada de sólido. É isso aí, Geraldão. Muito bom, meus amigos, são 11 horas e 2 minutos. Acho que vai ficar duas perguntas para a semana que vem. Acabou o programa. Então, eu. Luiz, suas últimas palavras para se despedir dessa manhã tão agradável aqui. Amanhã eu estarei no Caminho do Progresso em Santa Bárbara do Oeste, né, às 20 horas. E na quarta-feira haverá uma live com a Seara Espírita Renascer, também às 20 horas. E nós abordaremos um tema bastante interessante. É sobre como nós vivemos 2020 e como nós devemos viver o 2021. É isso aí, Geraldo. Um bom fim de semana a todos, né? E que todos nós possamos aproveitar. E aquele estímulo que eu faço tanto com relação à leitura, eu estou lendo pela segunda vez. Então, façam isso, leiam pela primeira vez, porque vai ser a coisa melhor que vocês podem fazer. Vocês vão descobrir um tesouro. É um primeiro grande passo, né? É isso aí. Alan, suas últimas palavras, Luiz. Ô, Alan. Eu queria falar aqui que a Dionete Almeida, ela mandou para nós que sobre esse tema, minha filha é especial, mas é toda luz. Me ajudou muito. Para quem não conhece, ela não anda, senta ou fala, mas é um sorriso que ilumina onde vai. Sou muito grata por ser sua mãe. Obrigada de compartilhar isso com a gente, viu, Nossa, Dionete? que bonito. Tem muitas. O Wagner fala que ele acredita que, independente mente da re, de reencarnar ou não, temos que fazer o melhor por nós, por nossos semelhantes, pela preservação dos animais, pelo ambiente. É preciso praticar o amor no agora, é isso mesmo. E o Antônio José e a Latarola, ele fala que há uma série sobre vida após a morte no Netflix que estreou nesse mês. São 6 episódios. Eles apresentam vários casos de possíveis reencarnação. Eu não assisti, mas fica a dica para a gente procurar lá. Vou ver se eu consigo assistir. Tá bom, gente? Então, hoje nós chegamos aí em mais de 90 pessoas com a gente no ar. É uma delícia fazer esse programa aqui junto com vocês. É uma delícia se compartilhar. Que a gente tenha uma semana maravilhosa. Amanhã eu faço uma palestra online. Quem quiser me ver lá pelo Instagram, Alan Diniz Souza, eu compartilho no Sementes de Luz. E eu vou falar novamente sobre tolerância. Na realidade, quando o palestrante reforça muito o assunto é porque ele precisa aprender. Então, entendo que a aula primeiro é para mim, depois eu compartilho com os demais, tá bom, meus queridos? O Antônio José Atarola é um grande amigo meu, advogado aqui em Santa Bárbara, eu fico muito feliz de ele estar nos ouvindo aí. Muito obrigado, Antônio José. E estamos encerrando o programa, graças a Deus, mais um programa, e é dessa maneira que a gente agradece a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos. Nós nos encontramos domingo que vem.